nas terças e quintas pela noite, a partir das 8 horas, você curte o som do reggae aqui na nossa rádio comunitária Aconchego. Prepare-se. A partir de agora, o show vai começar. Salve a terra dos altos coqueiros, de beleza soberba estendal. Nova Roma de bravos guerreiros, Pernambuco mortal e mortal. Bom dia! Seja bem-vindo! Uma ótima quinta-feira para você! Venha viajar conosco pelo mundo dos grandes hits nacionais e internacionais. No melhor da música. Pela Rádio Aconchego, é claro. E você, a partir de agora, está conectado com a Rádio Aconchego FM 88.1. É a Rádio do Abraço. Bom dia, Rafael. Bom dia, Cidinho. Equipe Rafael Tenório e Cidinho Silva, trazendo para você mais um programa, o melhor da música, nessa quinta-feira maravilhosa. Exatamente, Cidinho. E agora é que momento? É hora do quê? É hora do abraço. Você já abraçou hoje? Se você não abraçou hoje, tá na hora. Procure abraçar seus amigos, seus parentes, sua namorada, sua esposa. Rafael, você já deu aquele primeiro abraço do dia? Já dei, sim. Já deu. Cheio de carinho, cheio de afeto. Aquele abraço que passa a ocitocina, que deixa a gente mais feliz, mais alegre. Que as batidas do coração ficam mais organizadas. E acaba o estresse. Coisa boa, então. Coisa boa. Então, todo mundo aí dando então, seu abraço do dia. Exatamente. E quem não abraçou, procure abraçar, porque o abraço faz parte da nossa vida, leva uma energia poderosíssima e a gente fica melhor. No silêncio que se faz, o amor descompromisso. Oh, baby, baby, dentro de um abraço. Não esquecendo que você está ouvindo a Rádio Aconchego, hoje, 3 de maio de 2018, e o nosso blog é o radioaconchegomilharal.org. O nosso zap é 81 99721 5409. Repetindo, 81 99721 5409. Ouça a Rádio Aconchego. A Rádio Aconchego é uma rádio feita com muita música para quem ama música. É isso aí, Rafael. Estamos começando mais um programa, o melhor da música. E hoje destacando uma homenagem a Dona Ivone Lara, uma grande compositora, cantora, uma negra de luta e de resistência contra a discriminação social e racial, e uma cantora de mão cheia que gravou com os grandes compositores. Interessante, Rafael, que no início, Dona Ivone Lara, ela não assinava as músicas, porque na época não poderia uma mulher assinar. Então o irmão dela que assinava. Verdade. Verdade. Não sabia dessa história, não, Cidinho. E ela, aos 12 anos, ela fez a primeira música dela. Olha pra aí. Não é bacana? Quer dizer, ela já nasceu com esse dom, né? Ela já veio com isso. Eu acho que talvez aos meus 12 anos, talvez tenha sido a idade em que eu fiz o meu primeiro leite com Nescau. Que maravilha, né? O velho tubinho. Não é isso? Mas é legal, é legal. E Dona Ivone Lara, uma pessoa importantíssima, o nome dela, Ivone Lara da Costa, mais conhecida como Dona Ivone Lara, ela nasceu no Rio de Janeiro em 13 de abril de 1921 e faleceu em 16 de abril de 2018. Olha pra aí, Rafael. Muita coincidência. 21 a 18, né? Também é. Quase 100 anos, né? Exatamente. Tinha 97. 97 anos. É, muita coisa, Cidinho. Ela fazia um samba de raiz, né? Ela também tinha um destaque muito grande com os grandes cantores da música brasileira, né? Ela fazia parte, ela fez grandes canções. E você vai curtir conosco grandes canções feitas por Dona Ivone Lara. Você também, rapaz. E alguns depoimentos também, né? Alguns depoimentos sobre ela, porque é uma homenagem da Rádio Aconchego a uma mulher negra que fez muito por nossa música. Mas então vamos de música agora? Vamos escutar, vamos escutar. Então agora a gente escuta Sorriso Negro. Sorriso Negro. E em seguida, O Samba Não Pode Parar. Isso, manda bronca, Rafael. Negro é a raiz da liberdade. Negro é a raiz da liberdade. Negro é silêncio, é luto. Negro é a solidão. Negro que já foi escravo. Negro é a voz da verdade. Negro é destino e amor. Negro também é saudade. Um sorriso negro. Um sorriso negro. Bora, negro. Um abraço negro. Negro é inspiração. Negro é silêncio, é luto. Negro é a solidão. Dá licença. Negro que já foi escravo. Negro é a voz da verdade. Negro é destino e amor. Negro também é saudade. Um sorriso negro. Um sorriso negro. Um sorriso negro. Música na dose certa, na medida exata. Ah, a chuva tá caindo, mas o samba não pode parar. Não, não, não pode parar. Não, não, não pode parar. A chuva tá caindo, mas o samba não pode parar. Não, não, não pode parar. Não, não, não pode parar. Esta chuva miúda para o sambista é uma coisa à toa. Chuva miúda no samba malandro é garoa. Chuva miúda no samba malandro é garoa. Esta chuva é sereno e não molha mais ninguém. Cada pingo que cai é mais um sambista que vem. Essa chuva é sereno e não molha mais ninguém. Cada pingo que cai é mais um sambista que vem. Ih, mas o samba não pode parar. Não, não, não pode parar. Mas o samba não pode parar. Não, não, não pode parar. A chuva tá caindo, mas o samba não pode parar. Não, não, não pode parar. Não, não, não pode parar. A chuva tá caindo, mas o samba não pode parar. Não, não, não pode parar. Não, não, não pode parar. Esta chuva miúda para o sambista é uma coisa à toa. Chuva miúda no samba malandro é garoa. Chuva miúda no samba malandro é garoa. O samba é a força do povo, até parece temporal. É o sol nascendo novo na manhã de carnaval. O samba é a força do povo que aparece temporal. É o sol nascendo novo na manhã de carnaval. Mas o samba não pode parar. Não, não, não pode parar. Mas o samba não pode parar. Não, não, não pode parar. A chuva tá caindo, mas o samba não pode parar. Não, não, não pode parar. Não, não, não pode parar. A chuva tá caindo, mas o samba não pode parar. Não, não, não pode parar. Não, não, não pode parar. Esta chuva miúda para o sambista é uma coisa à toa. Chuva miúda no samba malandro é garoa. E chuva miúda no samba malandro é garoa. Mas o samba não pode parar. Não, não, não pode parar. O samba não pode parar. Não, não, não pode parar. Mas o samba não pode parar. Não, não, não pode parar. E o samba não pode parar. Não, não, não pode parar. Mas o samba não pode parar. Não, não, não pode parar. Mas o samba não pode parar. Não, não, não pode parar. Mas o samba não pode Eu acho que a Dona Ivone é eterna. Ela é um nome que vai é um nome da música brasileira que vai ser visitado sempre. E que precisa ser visitado, até para a gente poder entender uma parte da história, especialmente do samba do Brasil. Essa história passa pela Dona Ivone Lara, pelas suas parcerias, pelos caminhos e desafios que ela enfrentou, inclusive por ser uma mulher negra, num ambiente predominantemente masculino e machista, que hoje mudou muito, mas ainda é assim no samba. Então, acho que ela é um exemplo de mulher mesmo, de matriarca, né? Ela é uma grande matriarca. Poxa, eu como imperiana, cantora de samba, carioca, nascida e criada no subúrbio, Dona Ivone acho que foi a minha primeira referência forte, né, desse poder mesmo da mulher atuando dentro do samba. Porque ela que abriu, né, o caminho para que outras mulheres, né, pudessem vir nas rodas de samba, cantar samba e principalmente compor, né? Quando Dona Ivone me conheceu, ela disse o seguinte: você é uma menina bastante corajosa, porque Nos anos 70, você já fazia parte da ala de compositores da Mangueira, eu entrei para a Mangueira em 71, e eu fui cantar no Teatro Opinião em 73. É muito importante, porque eu, para entrar na ala de compositores do Império, tive muitas dificuldades, né? Os meus sambas, inclusive, eram apresentados pelo meu primo, porque havia um certo preconceito de mulher fazer parte da ala de compositores. Mas eu consegui entrar na ala, tive um samba enredo que ganhou no Império Serrano, foi em 65. Eu disse a ela, puxa, Dona Ivone, eu tive o prazer de ver o desfile do Império Serrano, nessa época o desfile era na Presidente Vargas, em frente à Central do Brasil, e eu me lembro que tinha até uma coreografia nas alas, quando cantava "Ao erguer a minha taça com euforia", as pessoas fingiam que se ajoelhavam e fazia aquele gesto de estar tomando o vinho na taça. Ela é tão importante para a nossa cultura, não só musicalmente, ela é importante para as mulheres, por ter sido a primeira mulher a fazer parte, né, da ala de compositores e do lado de gente incrível, e o samba, ela defendeu o samba, depois, e o samba ficou, o Império ficou em quarto lugar naquele ano com um samba que é de autoria dela também. Isso é de uma importância incrível, né? Acho que nem as mulheres sabem dessa importância da Dona Ivone, como ela foi feminista sem saber. Acho que o fato dela ser uma mulher que desbravou todo esse sertão aí dentro do samba, que sempre foi um lugar muito mais masculino na hora de fazer, né? As mulheres sempre foram mais aceitas para rebolar ou para cantar, claro, mas na hora de fazer mesmo, de decidir, sempre os homens tomaram a frente e Dona Ivone furou esse cerco. Das coisas que Dona Ivone já me contou e do que ela já declarou, a gente tem um salto muito grande, né? Um avanço impressionante, né? Era só pensar que antigamente mulher em escola de samba não podia compor, não podia assinar samba, tinha funções muito específicas dentro de uma quadra de escola de samba, por exemplo, né? Escrever, interpretar, isso tudo era papel masculino, ser carnavalesco, isso tudo eram homens, né? A diretoria toda composta por homens. Então eu acho que realmente mudou bastante, mas tem um tanto ainda para a gente caminhar, né? Estamos de volta com o melhor da música pela Rádio Aconchego. E só lembrando que você pode nos acompanhar através do nosso blog radioaconchegomilharal.org, né? Olha isso, radioaconchego.milharal.org, né? Ou pelo zap, né? 81 99721 5409. E o e-mail nosso para você entrar e deixar calma, um recado. Calma, Cidinho. Hein? Não tem tempo de ninguém nem ouvir direito. Ah. 99, o primeiro 99721 5409. 99715409. E o não, nosso e-mail. Cidinho, 9721. 99721. 5409. E nosso e-mail é o radioaconchego@riseup.net. Riseup, né? Escreve riseup.net. E para você ouvir através da internet o nosso programa, você vê orelha.radiolivre.org/aconchego. E aí você pode nos acompanhar, você pode entrar com esse endereço e deixar uma mensagem, deixar um recado, pode deixar até uma seleção de música que você quer ouvir, que a gente toca. É isso, Rafael? Bom demais. E pode acessar também o Facebook, né, na Rádio Aconchego, né, nossa página no Facebook, entrar em contato com a gente também. E pode vir aqui. Exatamente, né, aqui você vem aqui... No Serviço Integrado de Saúde. Exatamente, vem aqui e aqui você vai vendo o que pode ser feito. E não esquecendo que nós fazemos o melhor da música sempre pensando em você. Né? Sempre pensando. Em mim? Em você, em todos os que estão nos ouvindo nesse momento. Poxa, eu pensei que era só em mim. Isso é uma declaração de amor. Então, a Rádio Aconchego, ela procura fazer sempre o melhor. Não esquecendo que as quintas que tem o Poeira Criativa? As quartas. As quartas, que horas? Quartas-feiras, às 18 horas. E tá rolando aqui também na Rádio Aconchego programas de informação e notícia. Um informativo radioativo. né, todas as segundas e quartas, às 7 da manhã. Não é isso? Deixa eu olhar aqui no quadro só pra confirmar. Não, desculpa. É, corrigindo, é às 8. Às 8 da manhã, segundas e quartas, com reprise às terças e quintas. Né? Na terça a reprise da segunda, nas quintas a reprise do programa da quarta. E se você perdeu esse programa de hoje, você pode ouvi-lo novamente na reprise nos dias... É no sábado, não é isso? No sábado. Não, é na sexta-feira à noite... Deixa eu ver aqui, é que eu tô sem óculos. Sexta-feira à noite, às 20 horas. Isso, às 20 horas. E no sábado... Às 14. Às 14. Então, você já sabe. Você tá com a Rádio Aconchego, ela traz o melhor da programação pra você. E você escuta aqui todos os hits mundiais. Mundiais? Mundiais, nós temos eu tudo. Eu quero saber quando é que você vai fazer um especial, então, só com música do Japão. Vamos fazer. Então, na próxima semana... Tá aí o desafio. Próxima semana, música do Japão. Show de bola, ok? Senhor. Pronto, o desafio tá aceito e vai ser feito. Mas não esquecendo que a Rádio Aconchego é a Rádio do Coração e ela foi feita para você. E informação e música na medida certa. Ótimo. E aí foi bonito, né, agora os depoimentos, né? A gente vendo muitas mulheres, né, da música, né, trazendo seus depoimentos sobre Dona Ivone Lara, da importância que ela tem, né, para uma mulher guerreira, né? Porque acho que como ela traz, né, importância, porque ela a gente vai trazer aqui, né, porque muito ela foi, isso já é muita coisa. Ela foi uma grande compositora, uma grande musicista, mas ela foi muitas outras coisas também. Inclusive uma pessoa de muita fibra, né? Porque essa história de ser a primeira mulher a tá ali, né, na ala de compositores do Império Serrano é muito complicado. É ter uma força, né, uma potência energética mesmo, política, de querer, e uma confiança no próprio talento, que eu acho que é muito importante, né, para as outras compositoras, para as outras cantoras. Ela abriu as portas naquele período, 1960, por aí, ela saiu abrindo porta para todo mundo. Você vê que ela não assinava as composições porque era um sistema machista, né? Sim. Só de homens fazendo tudo, né? E o samba é o ritmo simbólico da resistência da cultura negra. E as mulheres negras foram essencialmente... Foram necessárias, né, também, para que ele pudesse seguir existindo um período após a escravidão. Se não fosse por elas, o samba talvez nem existisse hoje, né? Sim. E a gente tem, por exemplo, na Bahia, né, o samba de roda. Samba de roda. Né, que tem uma participação de mulheres muito importante. E você vê que Ivone Lara, ela se identifica muito com o Fundo de Quintal, com esse pessoal, com o Leci Brandão, porque é o pessoal que faz o samba de raiz. Sim. Entendeu? Vale, Martinho da Vila, né? Esse pessoal. E ainda muita gente que a mídia não mostra, né? Muita gente que faz show por aí que a mídia não mostra. Verdade, senhor. E agora a gente vai... A gente vai ouvir mais umas duas músicas, né? Certo. Vamos ouvir mais duas músicas, ou duas ou três músicas, nossa homenageada, né? Dona Ivone Lara. Sim. Vamos de duas. Bota duas aí. Que aí, ó, o que... Da sua seleção que você trouxe, né? Eu separei aqui. Mas Quem Disse Que Eu Te Esqueço. Certo. E Juízo Final. Pronto, pode ótimo. Ser? Pode ser. Rola aí? Rola. Pronto, vamos embora. Só agora. Vamos embora? Tristeza rolou dos meus olhos de um jeito que eu não queria e manchou meu coração. Que tamanha covardia afivelar o meu peito pra eu deixar de te amar. Acinzentaram minha alma, mas não cegaram o olhar. Afivelar o meu peito pra eu deixar de te amar. Acinzentaram minha alma, mas não cederam o olhar. Saudade, amor, que saudade que me vira pelo avesso, que revira meu avesso. Você não apaga no meu peito, mas quem disse que eu te esqueço? Mas quem disse que eu mereço? Saudade, saudade, amor, que saudade que me vira pelo avesso e revira meu avesso. Você não apaga no meu peito, mas quem disse que eu te esqueço? Mas quem disse que eu mereço? Laia, laia, laia, laia, laia, laia, laia, laia. Que bonito. Laia, laia, laia. Alô, Dona Ivone. Olha a velha Serrinha aí, mostrando o seu valor. Zeca Pagodinho. Tristeza rolou dos meus olhos de um jeito que eu não queria. Me manchou meu coração, que tamanha covardia. Afivelaram meu peito pra eu deixar de te amar. Acinzentaram minha alma, mas não cegaram olhar. Afivelaram meu peito pra eu deixar de te amar. Acinzentaram minha alma, mas não cegaram olhar. Saudade, amor, que saudade que me vira pela vez, que revira meu avesso. Puser uma faca no meu peito, mas quem disse que eu te esqueço? Mas quem disse que eu mereço? Saudade, amor, que saudade que me vira pelo avesso, que revira meu avesso. Puser uma faca no meu peito, mas quem disse que eu te esqueço? Mas quem disse que eu mereço? O pagode está bom, por enquanto é o começo. Mas quem disse que eu te esqueço? Mas quem disse que eu mereço? É que ela foi embora e nem deixou seu endereço. Esqueça, reza um texto. Mas quem disse que eu te esqueço? Mas quem disse que eu mereço? E é isso que eu recebo em troca de tanto apreço. Mas quem disse que eu te esqueço? Mas quem disse que eu mereço? Pagodinho cai no samba, que nem menino travesso. Do mal, quero Estamos de volta com o melhor da música pela Rádio Aconchego 88.1. E aí, Rafael, tá curtindo Dona Ivone Lara? Tô, muito bonito. Pense numa negra maravilhosa. Maravilhosa, né? Um histórico de vida, de músicas. É como a nossa colega disse ali na entrevista, né? No depoimento. Ela falou que tudo vai passar pelo samba e não tem como correr pra Dona Ivone Lara. E aí eu tava vendo também, na época, né, que ela faleceu, eu tava lendo um texto que falava sobre... Dizia assim, não, ela é uma pessoa foi muito talentosa, muito importante pra música, mas dizia não só, né, que é importante ser ressaltado também o trabalho dela na saúde pública do Brasil. Isso, isso, não ela trabalhou na saúde. Ela era enfermeira, verdade, era. Não era isso, se não me engano. É. Trabalhava em hospital psiquiátrico. Então, ela junto com Nise Oliveira, se não me engano. Nise Oliveira, parece que é. As duas juntas, né, iniciaram movimentos muito profundos da reforma psiquiátrica aqui, né? Porque, talvez muita gente não saiba, mas até hoje ainda existe, mas muito menor, mas os hospitais psiquiátricos, antes dos anos 60 para trás... Eram verdadeiros campos de concentração, né? Em que os chamados loucos ficavam praticamente nus, andando sem nada, maus tratos, sujeira, violência, abusos, até a própria lobotomia, né? Que é a cirurgia no cérebro que transforma a pessoa praticamente num zumbi. Então era um absurdo, assim. Eles faziam experiências com pessoas humanas, né? Pois é. E aí as duas fizeram muito pela busca pela humanização do tratamento de pessoas com questões psiquiátricas, né? E ela fazia inclusive um trabalho, né, ai meu Deus, fugiu da minha cabeça agora. Ivone Lara? Ivone. A Ivone Lara, ela fazia inclusive um trabalho de, porque muitos considerados loucos, né, muitos pacientes psiquiátricos eram indigentes, né? Ou eram, não tinha família, não, conhecida. É que o povo jogava lá e pronto, né? E aí, às vezes, e muitas vezes estava na rua na e eram rua. Recolhidos, mesmo tendo família. Então, ela fez um trabalho de ir atrás dessas famílias, de reconectar essas pessoas com suas famílias, então, também. Então, é muito importante que seja reconhecido esse papel social, né? Dessa mulher negra. Exatamente. Né? Como o trabalho social dela, às vezes, pode ser posto em segundo plano, né? Você vê o trabalho que ela começou lá atrás, hoje... É discutido, é bastante discutido aí nos meios médicos, né? Que é melhor o camarada que tem problemas mentais estar com a família, né? Com a família, estar em casa, não ser tratado como doido, exatamente, né? Exatamente, exatamente. Existe uma... E uma coisa que eu queria tocar aqui, Rafael, eu estou incomodado com isso. É com essa questão da Rede Globo colocar o Brasil que eu quero. E o povo sai mostrando aqueles vídeos bonitos, né? E falando que quer isso, quer aquilo. E eu tava na internet e encontrei um depoimento de uma moça colocando o Brasil que eu não quero. Aí eu queria que todo mundo escutasse pra gente sentir o clima e a verdade que tá nela, nesse depoimento. Massa, a gente escuta e em seguida retorna. Ok. Boa tarde, pessoal. Meu nome é Lilia Matheus e vim aqui fazer um relato de uma opinião minha. E não sei se vocês compartilham com o mesmo pensamento que eu, mas eu vou falar mesmo assim. A situação é a seguinte. A Rede Globo está convocando a população a enviar uns vídeos de lugares lindos, bonitos, ao fundo, identificando o lugar onde você mora. No qual você, bonito, arrumado, sorridente, com cara saudável, deverá dizer sobre o país que você quer. E assim ela dá início a uma campanha política, cutucando os internautas a terem os seus 15 segundos de fama para montar sua base. E cheia de gente bonitinha, em lugares bonitos. Que legal, hein, Rede Globo? Nada de mostrar a realidade. Então eu vou sugerir aos vaidosos de plantão, não se deixem levar, não se deixem seduzir pelo chamamento à vaidade. Pelo contrário, façam muitos, muitos, muitos vídeos no qual o cenário real que a gente está vivendo no momento lote a caixa de mensagens deles, com imagens de hospitais falidos, quartéis sem equipamentos, de desempregados, a cidade que está ao caos, uma mazela, viadutos sem terminar, estradas esburacadas que não fazem jus ao imposto que a gente paga, tá? Mostre o seu acachamento da nossa polícia, da sua frota, dos seus carros mal acabados, dos seus equipamentos, armamentos em decadência, da educação nas escolas, os quadros nas escolas, como está tudo quebrado. Mostre as imagens reais das avenidas esburacadas, viadutos, ruas sem asfalto, iluminação, alagadas quando chove, né? Não tem manutenção nas bocas de lobo. Muitas, muitas áreas em total abandono, esgoto ao céu aberto, mendigos que povoam as ruas, preços exorbitantes no supermercado, no posto de gasolina, no açougue. Mostre tudo, gente, enfim, tudo que a gente está vivendo, inclusive o mau atendimento que temos daqueles que deveriam lembrar de que nós somos que pagamos o seu salário e o mínimo que eles poderiam oferecer é a educação e um bom trato para nós. É, gente, vamos inverter o papel, o lema para o país que eu não quero vivenciar em 2018 e nos próximos anos. Manda ver nos vídeos, coloque toda a realidade que a gente está vivendo na matéria. 15 segundos, encha as caixas de mensagem dele mostrando como está a situação da nossa cidade. Não vamos fazer campanha política para esses políticos desonestos e corruptos, não. Porque nada, nada é de graça. Eles não querem promover a nossa imagem para uns 15 minutos de fama. Eles querem que nós façamos campanha para eles, tá? E vamos reagir, vamos mostrar que o país não quer mais viver esse cenário atual. Se você compartilha desse pensamento também, compartilha ou faça o seu vídeo. Faça o seu vídeo com a sua reclamação. Eu mesma gravei esse vídeo na vertical, não vou gravar na horizontal não, porque eu achei melhor o perfil assim. Não vou obedecer Rede Globo, William Bonner, Alexandre Garcia, não vou. Ficou legal assim, eu tô me vendo aqui inteira, deu para escutar o que eu tô falando, tá ótimo. Boa tarde e vamos refletir. É isso aí, estamos de volta com o melhor da música pela Rádio Aconchego 88.1. Viu o depoimento? Ela mandou a real, né? E é bem verdade, né? Porque tá uma doideira, tipo... Eu fico pensando muito aqui no nosso contexto. É, eu que moro aqui, né? Então, o que foi essa obra da Caxangá, né? Esse BRT que... Assim, que foi prometido uma coisa, né? Aí a gente olha... Eu tava ontem descendo lá na Conde da Boa Vista. Aquelas gaiolas, né? Que ficou as estações de BRT da Conde da Boa Vista. Meu problema não é com a estética de como é, não é como ficou, não. Meu problema é que foi liberada uma verba alta para que ficasse de outra forma e ficou daquele jeito. Então é como se tivesse muito escancarado na nossa cara que eles não usaram dinheiro naquilo. Isso é uma realidade. Então, né? E foi o que o governo... Essa porcaria, esse governo muito doido do PSB, né, que desde o de Eduardo Campos, que tá afundando mesmo assim, descaradamente, né, a economia do estado de Pernambuco. E aí a gente tá vendo cada vez mais também, né, os hospitais, por conta da PEC, né, teve a PEC 2 anos atrás, né, a PEC da morte, que acho que a gente já esqueceu até, que congelou por 10 anos, né, os gastos em saúde, educação, exatamente, não sei o que e tal. Então, eu acho que ela tá falando uma grande verdade. Isso. E você tem que entender também, Rafael, que o próximo presidente vai pegar o Brasil com um rombo tremendo. Porque sim, vai ter um problema seríssimo. Porque de Lula para cá, né, a coisa vinha melhorando. Mas o PIB agora eu acho que vai dar lá embaixo. Quer dizer, em relação ao que foi Lula e Dilma, quem pegar o Brasil agora vai pegar o Brasil já com um problema seríssimo para resolver. E o desemprego aumentando. Agora eu não sei onde é que eles estão vendo que a inflação baixou. Eu realmente não entendo. Eu achei engraçado que eu tava vendo um negócio que era gasolina 80% mais caro, feijão 60% mais caro, não sei o que, não sei o que. Inflação 1%? Como é que pode? Que loucura, né? E aí eu acho que a gente pensar um pouco menos no que é noticiado, não, o Brasil está melhor, e olhar para o dia a dia. Eu vou olhar para o meu dia a dia e, sinceramente, eu estou de saco cheio. Eu não aguento mais essa cidade de Recife. É, foi o que a moça falou agora há pouco no depoimento, né? Isso, e a cada gente, dia tudo mais caro tudo mesmo. Tudo tá pior. E que a gente veja a realidade do que está acontecendo. Nunca fui, assim, pela minha postura política, eu sempre tive muitas críticas ao governo do PT. Assim, eu me considero uma pessoa de esquerda e tinha críticas porque achava que o governo não fazia ainda tudo que deveria, claro, em termos de esquerda, que é normal, mesmo, né? De reforma agrária, em termos de várias questões. Mas o grau de absurdo que é esse governo golpista agora no poder é de outro nível, né? Uma direita muito declarada, né? Muito sem vergonha. Se a gente analisar, a gente está observando que eles estão procurando qualquer coisa que eles possam se agarrar para impedir que Lula chegue de novo, né? Pois é. Mas nós vamos escutar agora mais duas músicas bem legais, né? Dona Ivone Lara. É uma homenagem a ela. Hoje o programa Melhor da Música está fazendo uma homenagem a Dona Ivone Lara, né? Vida e Morte, né? E todo aquele, tudo que ela deixou de coisa boa no Brasil dentro da história musical. Isso. E entendendo isso, né? Porque a gente fala de desigualdade social no Brasil, a gente tá falando também de desigualdade racial, né? A estrutura do escravagismo, né? Da sociedade escravocrata, né? Ainda não acabou. Não, de maneira alguma, né? Então, acho que é importante essa posição, assim, né? Tá trazendo Dona Ivone Lara como uma referência mesmo. E a gente tem que perceber também, dentro da própria sociedade, né? Que não se deixe enganar pela política temista. Por quê? Eles estão tentando evitar que as pessoas cheguem à universidade. Quando você chega à universidade, você começa a perceber o que é a sua vida, o que é o mundo, o que é que está na sua frente. E aí você começa a contestar. E isso é o problema, né? Os movimentos vão para a rua, vão exigir, e eles não querem isso. Mas a verdade é que o cara está esclarecido, o horizonte abre, não tem mais jeito. Isso, então vamos ouvindo, né, mais um som dessa... A gente vai ouvir o que agora, Rafael? Vamos ouvir as duas que vamos tocar de Dona Ivone Lara. Deixa eu só ver aqui, que eu dei uma ajeitada aqui no meu microfone. Achava que tava muito alto. Agora tá muito alto, será? Não, tá bom, tá bom. Tá tranquilo, bom. Né? É, tá tranquilo. Então, a gente vai escutar agora Enredo do Meu Samba. Isso. E em seguida, Alguém Me Avisou, pode muito ser? Muito bom, rola aí. Entendi o enredo desse samba, amor. Já desfilei na passarela do teu coração. Gastei a subvenção do amor que você me entregou. Passei pro segundo grupo e com razão. Passei pro segundo grupo e com razão. Mas eu não entendi. Não entendi o enredo desse samba, amor. Já desfilei na passarela do teu coração. Gastei a subvenção do amor que você me entregou. Passei pro segundo grupo e com razão. Passei pro segundo grupo e com razão. Meu coração carnavalesco não foi mais. O adereço teve um 10 na fantasia, mas perdeu em harmonia. Sei que atravessei um mar de alegorias. Desclassifiquei o amor de tantas alegrias. Agora sei, desfilei sob aplausos da ilusão. E hoje tenho este samba de amor por comissão. Vinda ao carnaval, nas cinzas pude perceber. Na apuração perdi você. Na apuração perdi você. Na apuração perdi você.

ouço samba desde que eu nasci, né? Então, eu acho que esses grandes nomes da música brasileira, eles sempre visitaram a vitrola de casa, né? Então, não seria diferente com a Dona Ivone Lara. Sobretudo também porque o meu pai, que eu costumo dizer que é muito responsável pela minha primeira... pela minha infância musical e pela minha chegada na música, o meu pai é um amante de vozes femininas. Então, as mulheres sempre cantaram mais em casa do que os homens, né? E a Dona Ivone Lara, desde que eu era criança, nas rodas de samba que aconteciam no quintal da casa da minha avó, nos lugares onde eu ia, Dona Ivone era sempre celebrada. Em 65 ainda não era compositora da Mangueira. Eu já fazia samba, mas não era compositora de escola. Então eu fui plateia na rua, porque não tinha arquibancada naquela época, né, de um samba enredo dela. Isso é uma coisa que eu jamais vou esquecer, aquele desfile do Império Serrano. Desde que eu comecei a ouvir música e até a querer cantar muito garotinha, a gente já começa a ouvir coisa boa. E naquela época eu ouvia muita música no rádio. Então, no comecinho dos anos 80, teve a gravação da Bethânia com a Gal, né, de Sonho Meu. Foi um grande estouro no Brasil. Era uma música que sempre deu alegria para todo mundo. Acho que musicalmente foi meio por aí. Então, acho que ela influenciou todo mundo que gosta de música brasileira, que se propõe a fazer música. Antes de compor, o que eu mais queria era cantar. A Dona Ivone não tem uma voz super aguda, então eu ficava procurando as mulheres de voz grave para ter certeza que eu não estava sozinha nesse mundo. Então esse timbre dela, tão particular, tão melodioso, acaba influenciando quem gosta de música e mais ainda quem quer se dizer cantor, né? O que trago dentro de mim preciso revelar. Eu solto um mundo de tristeza que a vida me dá. Me exponho a tanta emoção. Nasci pra sonhar e cantar, na busca incessante do amor que desejo encontrar. Que eu talvez tenha assimilado assim da Dona Ivone, com toda certeza, é essa questão do partido alto, sabe? Porque o partido alto é uma coisa que não é fácil de ser feita. Tem que ser sambista mesmo para fazer um bom partido. Um partido que tenha um bom refrão e que o desenvolvimento dele nos outros versos, né, sejam poeticamente bem resolvidos. Eu acho que isso aí, a Dona Ivone me ensinou muita coisa. Eu vou ter que bater aqui na palma da mão como se eu fosse um pandeiro e dizer assim: eu embalei, eu embalei, nos braços meus, criança, eu embalei, eu embalei, eu embalei, eu embalei, nos braços meus, criança, eu embalei. As melodias dela são muito sofisticadas e ela tem isso que eu adoro, né, que tá lá no livro, que ela me contou, de sonhar com as músicas, né, com algumas melodias. Thier, por exemplo, ela sonhou com essa melodia, acordou cantando. E algumas outras também. E tem o que todo mundo fala, e que tem que falar mesmo, que são os contracantos, né? Quer dizer, ela, dentro das melodias que ela mesma cria, quando ela vai cantar, ela descobre outras músicas dentro da música, né? Então ela parece um espelho diante de outro espelho, e as imagens nunca terminam. E uma mais bonita que a outra. Na verdade, eu gravei uma canção da Dona Ivone, que é o Doces Recordações, desse disco que eu estou te contando. Que eu sei que és de dizer que não virás jamais para me tirar a paz e até me condenar a ter nos dias... Eu lembro que ela, na gravação, ela ficou fazendo vários contracantos. E para editar isso tudo, né? Como é que você edita uma beleza daquela? Era muito difícil, porque ela ficava ouvindo... E a gente tinha combinado, Dona Ivone, a senhora entra na segunda, mas eu lembro que logo no início ela começou a brincar no estúdio, sentada, e ela ficava... da da ya da ya da da ya da ye da ye ro ro da ya da ya. E eu cantando, ela escutando e ela já fazendo os contracantos que ela faria depois, né? Podia ficar falando dessas músicas, só dessas músicas aqui o tempo todo. E elas vêm tão prontas na nossa cabeça que eu acho que até quem nunca ouviu Dona Ivone, quando ouve uma tô aqui falando, ouvindo uma criança chorar, pensando que ele, né, podia ouvir uma música de Dona Ivone que ele, talvez ele parasse de chorar. É, então são músicas que você, que tem essa propriedade de tesouro para nós brasileiros, né? Você ouve, você sabe que é brasileiro. Você é das coisas que dão orgulho da gente ser brasileiro. A gente está precisando, né, tanto. Eu recomendo, tipo, como um remédio, assim, sabe? Não pra que lamentar o que aconteceu, era de esperar. Se eu lhe dei a mão, foi por me enganar. Foi sem perceber que amor não pode haver. Dona Ivone Lara. E voltamos com o melhor da música pela Rádio Aconchego 88.1. E você sabe, você pode nos acompanhar através do nosso blog radioaconchegomilharal.org, radioaconchego.milharal.org, ou pelo zap 81 9721 5409, 9721 5409, pelo e-mail radioaconchego@riseu.net, ou ainda você pode ouvir pela internet orelha.radiolivre.org/aconchego. E aí, Rafael, tá curtindo o nosso programa? Demais. É... pena que já tá acabando, né? Já tá no seu momento final. O programa e a gente já fica triste. Mas até a gente, lá no Pera Criativa, né? É a última temporada, né? Vai acabar. Sei. Também o programa, porque Gus vai viajar, né? Sei. Então... e também não quero seguir depois sozinho, não. Se for pra fazer outra coisa, eu faço outra, assim. Faço outra coisa diferente. É, e aí eu fico, a gente fica brincando nisso, né? Que a temporada se preparando pra morte, né? É. E é isso. Tudo que é bom morre. Exatamente. Tudo que é ruim morre também. Tem tempo, né? Tudo morre, né? Tudo morre. Tudo morre. É a certeza que nós e temos, e aí, né? A gente... e até isso. Os budistas, eles falam muito isso, né? Que a causa do sofrimento é que a gente não aceita a impermanência das coisas, né? O fato de que nada dura, tudo acaba. E a gente, nossa, a gente fica brigando com isso. Só que é uma briga que a gente vai perder. Então, aí ele... tem uma pessoa que eu conheço, budista, que dá umas orientações, dá umas palestras, tudo. E aí ele fala sobre isso, ele dizendo, não, como aceitar a ideia da morte? Eles, é percebendo que a gente, o dia é repleto de pequenas mortes. Então esse programa vai morrer. Esse de hoje vai morrer. Não, mas esse de hoje vai morrer daqui a alguns minutos, né? Claro, claro. E terminou o programa, ele morreu. Já faleceu. Acabou. Foi uma morte. E aí a gente vai se adaptando. Mas a gente fica feliz por ter feito um programa na qualidade que foi feito, que cada semana a gente procura fazer o programa melhor, né? E o nosso interesse principal é trazer o melhor para quem está nos ouvindo. Isso. E a Rádio Aconchega é uma rádio feita com muita informação e muita música, sempre na medida certa. E agora nós vamos, eu já estou me despedindo, né? E agradecendo a todos que estão nos ouvindo e dizendo que na próxima terça-feira nós estamos de volta com outro tema, que Rafael fez um desafio de músicas, o quê? Desafio do Japão. Música japonesa. Vai comprar, então vai comprar o desafio mesmo esse já tempo. Comprou, já comprei. Já comprei e vou fazer, vou até anotar esse programa que Rafael, vou fazer em homenagem a Rafael, vou dizer. É um programa oferecido diretamente a Rafael Tenório. O nosso homem da mesa de som. Ele fez um desafio e a Rádio Aconchego não tem isso, não. A Rádio Aconchego vai e faz. Nós fazemos com grande qualidade nossa programação, né? Então, coisa nós boa. Vamos ouvir mais duas músicas para encerrar agora. Mas peraí, dá uma enrolada mais um pouquinho aí, Cidinho. É, e quer nós... dizer, tô brincando, eu resolvo. Ah, dá para botar a primeira música, é porque eu fui botar a segunda e me embananei um pouquinho. Vou ter que procurar ela aqui. Sim, mas tá a gente certo. Pode botar na primeira. Não, mas vai se encerrar assim tão bruscamente. É, eu estou me despedindo já. Não ganhei, né? Nenhum abraço. Já dei um abraço, andei não, né? Então, um abraço. E desejando que na próxima terça-feira nós, se Deus quiser, estaremos aqui para mais um programa, O Melhor da Música. E o tema, já estou dizendo que o tema é o desafio que foi lançado, né? Músicas japonesas. O tema é música japonesa, né? O melhor da música, Japão. Vai ser semana que vem. Made in Japan. É, o melhor da música, Japão. Da terra do sol nascente. Então eu vou procurar, inclusive tem alguns cantores que eu já andei ouvindo, né, no Brasil, que eles cantam aqui e, com músicas japonesas. E também cantam em português. Então, olha aí, que coisa maravilhosa. Vamos preparar esse programa, então, né? Vamos embora. Talvez eu não saiba dizer o nome do cantor nem o nome da música, mas a gente vai tentar, né? Que a Rádio Aconchego, ela prepara tudo. Então é isso, eu agradeço também, Cidinho, mais um programa. Agradeço por ter trazido essa pérola, né? Que é esse som de Dona Ivone Lara. Um programa extraordinário então, de hoje. Foi eu muito fiz bonito. Com muito prazer, rapaz. Nós fizemos com muito prazer esse programa, né? Então, fica aí o meu agradecimento e a expectativa, né, do que vai ser semana certeza. Que vem. É, vamos lá preparar um novo programa sobre a música japonesa. O Rafael Tenório me jogou aqui um desafio na cara e disse que quer ver se realmente é possível, mas vai acontecer, né? Sim, sim. E nós vamos escutar mais duas músicas. Massa, pra encerrar, eu me despeço e agradeço a todos. E até a próxima terça-feira com o melhor da música pela Rádio Aconchego 88.1. Abraço, Rafa. Abraço, Cidinho. E aí a gente vai ficando com as duas últimas músicas, né, de Dona Ivone Lara. Que uma é Acreditar, certo? E em seguida, que você tinha separado aqui, ela cantando com Caetano e Gil. É uma bela forma de encerrar, né? Que vai ser um pupurri, vai ser mais longo. É Força da Imaginação, medley, né? A Força da Imaginação, Alguém Me Avisou e Samba de Roda para Salvador. Então é isso. E vamos lá e vamos preparando, porque o nosso programa é o melhor da música e traz sempre o melhor. Abraço, até a próxima terça. Abraço. Você me enganou, pois quando você tropeçou, não viu o tempo que passou. Não viu que ele lhe carregava, a saudade lhe entregava, com a balda imensa dor. E eu que agora moro nos braços da paz, ignoro o passado que hoje você me traz. Eu que agora moro nos braços da paz, ignoro o passado que hoje você me traz. Acreditar, acreditar, eu não recomeçar. Você me enganou, pois quando você tropeçou, não viu o tempo que passou. Não viu que ele lhe carregava, a saudade lhe entregava, com a falta imensa dor. E eu que agora moro nos braços da paz, ignoro o passado que hoje você me traz. Eu que agora moro nos braços da paz, ignoro o passado que hoje você me traz. Acreditar, acreditar, eu não